Juntos nós temos dias de luta, dias de paz, momentos de alegria e momentos que a vida desfaz. Quem nunca caiu não sabe o quanto é forte levantar. É na dor que a gente aprende o real valor de caminhar. Chorei, sofri, mas nunca desisti. Cada lágrima me ensinou a sorrir. A vida é escola, é lição todo dia. Depois da tempestade sempre vem a calmaria. Quem nunca caiu não sabe o que é vencer. Quem nunca chorou não sabe o valor de viver. É preciso tombar pra aprender a levantar. Só sabe o gosto da glória quem já soube o que é chorar. Nas noites mais frias o coração se fechou, mas cada amanhecer mostrou que Deus me guiou. Não existe tombar pra aprender a levantar. Só sabe o gosto da glória quem já soube o que é chorar. Chorei, sofri, mas nunca desisti. Cada lágrima me ensinou a sorrir. A vida é escola, é lição todo dia. Depois da tempestade sempre vem a calmaria. Quem nunca caiu não sabe o que é vencer. Quem nunca chorou não sabe o valor de viver. É preciso tombar pra aprender a levantar. Só sabe o gosto da glória quem já soube o que é chorar. Então levanta a cabeça, segue o teu caminho. Mesmo que a vida te deixe sozinho, o amanhã traz novas cores, novos ventos e a certeza de que tudo tem seu tempo. Quem nunca caiu não sabe o que é vencer. Quem nunca chorou não sabe o valor de viver. É preciso tombar pra aprender a levantar. Só sabe o gosto da glória quem já soube o que é chorar. Quem nunca caiu, quem nunca chorou, hoje eu sei, valeu cada dor. Mm-hmm.